hora do pau comer, do pau comer, do pau comer. Still can't figure out what it is that that reminds me of. Well, it's a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the program, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet program called Ronca Ronca that has many things in common with your program. Has tuned into your program today because of the Strokes. Oh, yeah. We have been left outside. Boa noite, Nandão. Tudo certo? Yeah! E aí, JB? 100%. Jumboteco galgando parâmetros. Mais adiante, sinal verde para promoção com Cat Power. Nandão, tira um pouquinho da minha voz, por favor. Graças ao papai aqui, né? Estamos ao vivo. Beleza, obrigado. Graças a quem? Ao papai aqui. Quatro ingressos duplos para Cat Power no Rio de Janeiro. Au! JB, endereço da UFM para participação da nossa torcida. O caminho de sempre, oifm.com.br, clica no Fale Conosco, marca Rio de Janeiro e tabela conosco. Terça-feira passada, a gente citou o nome dessa lenda da música brasileira. Quando eu dei, tava aqui. Aonde? Entre São Paulo e o mangue. Brasil, vi, me divi. Num clipe de bang bang. Nem bem cheguei, me feri. Foi bala na cidade grande. Com bondo sobrevivi. E cantar estancou meu sangue. Cantar estancou meu sangue. Cantar estancou meu sangue. Nasci moleque saci. Daí que eu nunca me entregue. Mando um recado pra ti. Certeza que a noite chega. Sofri, o resto cão que carregue. Um belo dia parti. Um picadote lante. Na volta num duty free. Comprei um bom bumerangue. Na volta num duty free. Sou preto, Brás, e daí? Sou preto, Brás, e daí? Eu rezo, canto, reggae. Sou cruz e Souza, zumbi, Paulo Lemis. Ave Maria, xerife. Mas samba, is a novel bag. Samba, is another bag. Samba, is another bag. Samba, is another bag. Samba is another band. Oi FM. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. O sertão brasileiro estende-se por milhares e milhares de quilômetros quadrados, onde vive uma gente rude, trabalhadora, honesta e corajosa. Mas, de tempos em tempos, aqui e acolá, surgem homens perigosos, sem escrúpulos, que se entregam ao crime e à tirania. Volta então a imperar com toda a violência a lei do mais forte. E é então que surge, galopando seu corcel, aquele que traz a esperança para os pobres, a salvação para os fracos e oprimidos. Jerônimo, o herói do sertão. O nosso herói do sertão hoje... Aqui ao fundo é Neil Young. Vem mais um pouquinho, Nandão, desculpa. Fica chateado não, beleza, obrigado. Esse é o disco Arc, gravado ao vivo, única e exclusivamente em uma faixa apenas gigante, com quase 40 minutos, só de barulho, microfonia, diabo 4. Olha só, é antigo pra caramba isso. Nandão, manda um abraço para Biribeiro, nosso amigo, que foi para casa exclusivamente para ouvir o Ronquinha. Aliás, vai ter Biriteiro, meu grande amigo Biriteiro. Felipe, um beijo, hein, Filipão? É, sábado, né? Contigo? É ou não é? 7 horas? Isso é anunciado, jovem. Fala, JB. Rodrigo Nipes diz que a lua de hoje tá pedindo Thin Lizzy. Maurício. Diga. Uma boa pra você. Marco Moreira tá querendo saber como você classificaria o som do Itamar Assunção. Mas essa é uma pergunta que a gente tem que convocar a curadoria e a co-curadoria de pressão no turbo, que tá reunida aqui embaixo. para tentar essa classificação do Itamar. Pegou pesado, né? É. Coisa, Niu Yang. Viu lá no Tico Tico, aí, abundando na internet, ele no Hyde Park, com o tal do Paul Paul McCartney. Não viu, não? Não reparei. Meu amigo. Hyde Park? Que coisa espetacular. Paul McCartney completamente Chamberlain, cabeleira altíssima do Maquinha, reverenciando Neil Young como uma das últimas lendas reais, no sentido mais sinistro da música, do que ele representa realmente. E o Maca ali, qual era a banda dele mesmo? Não lembro, cara. Lembra, JB? Paul McCartney? Não, não sei. Ali de Manchester? Não sei. Puta que pariu, ele também, hein? Vamos fazer um brinde aqui na UFM pelo fato do Neil Young já ter vindo ao Brasil, já passou por aqui no auge de sua performance, de sua qualidade, de sua comunicação, num show absolutamente inesquecível no Rock in Rio. Senão, essa hora a gente estaria chorando lágrimas de sangue por ouvir isso aqui ao fundo. Isso é ele junto com o Cavalo Doido, Crazy Horse. Cacetada. JB, o Nipes pede Thin Lizzy por causa da lua. Já olhou pra cima hoje, Nandão? Você viu a lua ontem? Hoje eu não vi. Vi ontem. Porra, ontem... Nandão, senti que a nossa sintonia tá sinistra hoje. Você sabe que faltou luz lá na minha rua? É. E eu fui caminhando com a luz da lua, porque... Você entende, não? Já pensou isso, JB? Nandão caminhando com a luz da lua? Em plena Nikit. Hein? Ele pediu Thin Lizzy. Yeah. Let's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance need the cover of October skies. With all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night's magic seem to whisper and hush. You know the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Some more romance with you, my love. eyes. A fantabulous night to make romance. Near the cover of October skies. All the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. In all the night's magic seems to whisper and hush. In all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, oh my love? Or can I just make some more romance with you, oh my love? One more moon dance with you in the moonlight on a magic night. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Oi FM. Ronca, ronca. alce canadense, quer dizer, é corno, dor de corno, não tem nada a ver com amor. O cara foi corno. Vem de novo. Me dê motivo, alce canadense, quer dizer, é corno, dor de corno, não tem nada a ver com amor. O cara foi corneado. Ainda bem que você para por aí, né? Alce canadense, não. E o síndico, é uma entrevista com o Ivan Cardoso, dividida em três partes. Eu botei a primeira lá. Você botou a primeira lá, que é barra pesadíssima. Você foi nas outras? Fui só em uma. Agora, essa é a melhor música do Foo Fighters. Toda a sua longa discografia. Gosta do Foo Fighters? Não, cara, não gosto. JB, também, você gosta do Foo Fighters? Desculpa, hein? Se ligar o microfone, fica melhor. Desculpa, hein? Eu simpatizo, mas eu prefiro Nirvana. Não, eu não gosto de Foo Fighters. Aí é sacanagem. É chato. É muito rock and roll demais, né, cara? Xarope, tá criticando. É, eu não gosto também. O Dave Grohl... O Dave Grohl é demais. Ele é espetacular. Como baterista, como figura humana, nível de gente. Enquanto pessoa. Grande figura humana. Agora a banda, pô, um showzinho chato pra dedéu, mano. Agora, essa é a melhor música que eles já gravaram na vida. Engraçado, não tava nem programada, mas a gente começou a falar do autor, Maca. E coincidentemente, esse é o disco da BBC Radio One. E eu ia tocar uma outra música. Aliás, eu trouxe o CD errado, eu trouxe esse, não trouxe o que eu queria tocar. Vamos nessa. Aí eu falei, porra, tem um Maca aqui, pô. Coisa, né? Vamos cantar junto, Nandão? Não. Vamos, JB? Vamos. Quero ver. Qual é o endereço da UFM para participação da nossa audiência, JB? oifm.com.br, clica no Fale Conosco e marca Rio de Janeiro. Nandão, a curadoria de promoções chegou junto dizendo o que em relação a Cat Power. Nós temos quatro duplos. Como que a gente vai dividir a trozobinha? Pois é, seria mais interessante se a gente fizesse dois pares pela internet, através do endereço que JB vai falar, e dois pares por carta. Pra agora, garantir, pelo menos ter certeza que dos quatro, dois vão. É isso aí. Porque o cara ia ao correio, pode selo, cortar a língua no envelope, manja, dá aquela lambida. Aquela lambida na cara. Lambidela. E corta. Né, sangue pra caramba. Então, esse um, se submeter a essa tortura, com certeza vai pegar o ingresso. Os outros dois, a molezinha, né? Aquela coisa, pode ser que dê água. Exatamente. Agora, a carta tem que chegar até terça-feira que vem? A carta tem que chegar até terça-feira que vem e nós vamos dar o endereço agora. Já que o show é sexta ou sábado, né? Domingo. Nenhum. 18 em São Paulo. Parabéns, Nandão. Obrigado. 18 em São Paulo, sábado, domingo aqui no Rio. Então a perguntinha vale tanto na internet quanto pra carta. Valendo a partir de agora, até meia-noite, nós vamos sortear dois pares de dois ingressos para Cat Power, domingo, dia 19, no Rio de Janeiro. E pela carta, acho que chegarem até terça-feira que vem, a gente vai sortear. Caraca, ainda bem que não tem imagem aqui. As cartas que chegarem até terça-feira que vem, a gente sorteia mais dois. A perguntinha é a mesma. Por que você quer assistir a Cat Power, dia 19 de julho, no Rio de Janeiro? Perfeito. Qual a razão para te levar ao encontro dela, da fofa? Valendo, a partir de agora, pela internet. E essa uma, você mete no envelope, vou dar o endereço já, tá? Mas já vai preparando a sua resposta. Manda pra onde a participação? Pela internet. JB, mais uma vez, por favor. oifm.com.br, clica no Fale Conosco, marca Rio de Janeiro e participa. Ai. Zé Flávio falou hoje, Nandão, que vai ficar ao meu ladinho. Zé Flávio. No show? Tunnel. Tunnel. Que vai ser, meu amigo, é muita pressão no turno. Olha ela aí. A Cat Power só não é a maior fofa do Ronca Ronca, porque hoje, exatamente hoje, dia 7 de julho, a Muzinha, que está no Tico Tico, no site do Ronca Ronca, oifm.com.br ou ronconronca.com.br, você dá de cara com a Muzinha, que completa hoje um ano, totalmente fubazentinha, toda babada, descabelada, com o manto sagrado do Ronquinha. Hoje, um ano da fofa. Along with you. Ronca, ronca. Estamos ao vivo para os quatro cantos do planetinha em oiofm.com.br. No dial do seu rádio em frequência modulada, Belo Horizonte, Oi FM 93.9, Campinas 94.1, Fortaleza 101.7, Recife 97.1, Ribeirão Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, Santos 102.1, São Paulo 94.1, Vitória 105.7. Deixa eu acabar de contar aqui, peraí. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Nós recebemos 5.445 e-mails de nossa audiência durante a semana pedindo essa música no Ronquinha de hoje. Eles é que mandam. She told me her name was Billie Jean. on her side. But who could stand when she's in demand? Her schemes and plans. Cause we dance on the floor in a round band. So take my strong advice. Just remember to always. FM. Yo, this is my professor in tune from outer space. You are listening to Ronka Ronka at Oi FM. Dubbing you crazy. Dubbing you crazy. Ele disse muito bem. Povo de quem foi escravo não será mais escravo de ninguém. Ele disse muito bem. O povo de quem foi escravo não será mais escravo de ninguém. Para todo operário do Brasil, ele disse uma frase que conforta. Quando a fome bater na vossa porta, o meu nome é capaz de vos unir. Meus amigos, por certo, vão sentir que na hora precisa estou presente. Sou o guia eterno dessa gente. Com meu sangue, o direito eu defendi. Disse com toda a consciência, com o povo eu deixo a resistência. O meu sangue é uma remissão a todos que fizeram reação. Eu desejo um futuro cheio de glória. Minha morte é bandeira da vitória. Deixo a vida pra entrar na história. E ao ódio eu respondo com perdão. Operário do Brasil, ele disse uma frase que conforta. Quando a fome bater na vossa porta, o meu nome é capaz de vos unir. Meus amigos, por certo, vão sentir que na hora precisa estou presente. Sou o guia eterno dessa gente. Com meu sangue, o direito eu defendi. Com toda a consciência, com o povo eu deixo a resistência. O meu sangue é uma remissão a todos que fizeram reação. Eu desejo um futuro cheio de glória. Minha morte é bandeira da vitória. Deixo a vida pra entrar na história. E ao ódio eu respondo com perdão. Ele disse muito bem. O povo de quem foi escravo não será mais escravo de ninguém. Ele disse muito bem. O povo de quem foi escravo não será mais escravo de ninguém. Oi FM. Abra a porta! Abra a porta! Silicon chip inside her head that switched to overload. And nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. Why I don't like Mondays. I want to shoot. Ooh, the whole day down. The telex machine is kept so clean and it types to a waiting world. A mother feels so shocked by this world is rock and their thoughts turn to their own little. little girl. Sweet 16, ain't that peachy keen? But it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, cause there are no reasons. What reasons do you need? Oh, oh, oh, oh, tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. I don't like Mondays. I wanna shoot. Down. Another playing stopped in the playground now. She wants to play with her toys a while. And school's out early, and soon we'll be learning. And the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles, and the captain tackles with the problems in the house of life. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to die, die? And the silicon chip inside a head gets switched to overload. Oh, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to be sure? Whoa, whoa, whoa, whoa. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. Tell me why I don't like, I don't like, I don't like Mondays. Tell me why I don't like, I don't like, I don't like Mondays. Tell me why I don't like Mondays. I wanna shoot. Olá, ouvintes da UFM. Olá, ouvintes da UFM. Aqui é Jean da Silva e eu estou ouvindo o programa nesse momento, Ronca Ronca, do Maurício Valadares. Oi FM. Tá bom. Oi, eu sou Fabrício Moretti, aqui com o Maurício no Ronca Ronca. Ótimo, ok, não sei o que falar. É ótimo, ótimo que eles estão chegando aí de novo, hein? E vem direto pra cá, tá ligado? É mesmo? É. Ginger já falou isso há um tempão, ó. A gente vai chegar direto pra lá. Tô vendo de compra. Pra lá onde? Ali, pra UFM, no Ronquinho. Beleza, chega aí. Como é que é o toque, toque, toque? Abra a porta! Essa campanha é exclusiva do Little Joy. Vem cá, viu? Viu? Não. Caboclo? Qual? Jaco. É. O tributo? Não vi, cara. Não. Tava preocupado com outras coisas que já aconteciam aqui. Uhum. Não sei se você sabe, né? Não sei. Não deu tempo de eu ver. É. Mas e aí, que você me diz? Tinha uma curadoria aqui pro tributo que posicionou, assim, várias ações, né? Aham. Entre as ações estava de me avisar na hora que Stevie Wonder, certo, fosse galgar parâmetros. Aí eu só pude assistir ao Stevie. Steve. Smokey Robinson, que é o fundo. Uma lenda, um garotão, um menino, um broto, um botinho. Promoção valendo. Total, dois ingressos, dois pares de dois ingressos para Cat Power domingo dia 19, no Rio de Janeiro. E dois ingressos, também duplos, por cartas que a gente coloca a tampa terça-feira que vem. A perguntinha é a mesma. Por que você quer assistir a Fofa, no Rio de Janeiro? O endereço a gente vai dar agora. E o endereço para participação por cartas. E o endereço pela internet, que é mais urgente. Qual é, JB? oifm.com.br, clica no Fale Conosco, marca Rio de Janeiro e preenche todos os campos completos. Ih, tem campo, hein? Vários. E o endereço para você enviar a sua carta respondendo a essa perguntinha, porque você quer assistir a Cat Power, é OIFM, programa Ronca Ronca, OIFM, programa Ronca Ronca, Rua Jangadeiros 48, Rua Jangadeiros 48, CEP 22-420-010, Ipanema, Rio de Janeiro. CEP 22-420-010, Ipanema, Rio de Janeiro. Meu bom, diga. Você que é um cara que frequenta funerais, Cabelinho tava levantando esse... Peraí, quem? Cabelinho. Yashi? Yashi. Tava levantando esse papo de que talvez nenhum outro artista... Pode voltar história... pro Smokey Robinson? Pera, volta, uma... volta aqui. Qual outro artista? Voltou? Qual outro artista aqui? Algum outro artista se acha? Eu acho que não. Algum outro artista vai ter... Cabelinho, quando levanta alguma coisa, só ele levanta. Ele acha que sim. Algum outro artista vai ter uma morte, enfim, um tributo, igual o Michael Jackson teve, com toda essa coisa de Stevie Wonder tocando, Smokey Robinson, blá blá blá. Ele tá em dúvida? Não, eu tô te perguntando. Ele falou que acha que sim, alguns outros teriam um funeral, vamos dizer assim, a altura e a comoção mundial, cobertura. Ele falou do McCartney, né? 17 milhões de ingressos, sei lá o quê. McCartney é um nome, hein? Eu acho que nenhum outro artista vai ter um negócio como esse aí, cara. Ele acha que vai ter, Ele acha que sim. Cabelo doido, acho que sim. Quantos minutos pra Bolívia? 5. Endereço para cartinha, OIFM, programa Ronca Ronca, Rua Jangadeiros 48, CEP 22-420-010, Ipanema, Rio de Janeiro. As cartas devem chegar até terça-feira que vem. Terça-feira que vem a gente coloca a tampa. Brasil. Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje, amanhã, em oiofm.com.br, como, por exemplo, essa uma, diretamente de Recife. Valendo a promoção, porque você quer assistir a Cat Power, dia 19, domingo, no Rio de Janeiro. Ela se apresenta no dia anterior, 18, no Via Funchal, em São Paulo. Valendo dois ingressos duplos pela internet e dois ingressos duplos por carta. Já dei o endereço. O JB também já passou umas 400 vezes o endereço para você participar pela internet. Yeah. Quantos segundos para a Bolívia? Ah, já estamos na Bolívia. Estou esperando. Só um instantinho, JB. Manda um abraço para o pessoal do interior de Minas. Está participando aqui o Genilson, de Santa Luzia, e o Rinaldo Anjos, de Itabira. Tem uma turma também que pede um abraço para toda a comunidade do interior, da onde? Pernambuco, Tracunhaém. Quem? Tracunhaém. É, maluco. É por aí. O bagulho é doido. Nandão, depois da Bolívia, eu tenho uma música especialmente para você. Muito obrigado. Pro seu coração. Então vai, garoto. Vai apertar? Oi, FM. Olá, aqui é Fábio Massari. Eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, só na Oi FM. Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra Ronca para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. Tá boa a participação da nossa audiência, JB. Bacana. O Ricardo Schacker diz que tem a carteirinha da festa do Ronca Ronca. Nossa senhora, isso é uma relíquia. Vendia isso, carteirinha? A resposta veio até a pontinha isso da minha língua, mas eu segurei. Weyand, conheci o Weyand, ele apresentando: olha o que eu tenho na minha carteira. E puxou a carteirinha, mano. Grande Way, né? É. Grande Way. Way, Weyand e Weyandinho. Way grande. E o Kleber Vinícius foi sorteado lenda, com o, né, CD do Miles. E falou que é tanta informação musical que até agora não conseguiu consumir nem a metade. Ah, no é um CD duplo mais o DVD. É, do Miles. E lembrando que a rapaziada que participou e foi sorteada com o CD do Miles, o Kind of Blue, edição de 50 anos do lançamento do disco, rapaziada de fora do Rio, os mimos já foram enviados. Nandão, foi ver Jean Charles? Não fui, cara. Foi ver, JB? Não. É, bacana. Eu não tava muito inclinado a ver esse filme. Ah, não? Não. Ah, tá. É uma história pra mim muito triste. É, triste pra entender. Eu fui, bacana. Selton Mello faz um filme desse e da mesma forma que você solta uma vinheta, JB acessa a internet e eu boto um disco aqui pra tocar. É verdade. A história triste pra caramba e que ela se baseia... O que tem de atrativo no filme? A forma covarde e injusta, né, com que ele foi executado em Londres. A história até hoje está batendo na parede e ele retratava... O filme retrata exatamente a vida do brasileiro que vai para fora do país. Talvez Londres tenha até uma característica diferente, ou não, sei lá, do brasileiro que vai para outros lugares. Mas, e que retrata isso muito bem, a vida do brasileiro cercado por aquele ambiente completamente hostil, vamos dizer, a maioria deles. O filme retrata o Jean Charles bastante afinado com tudo, um cara que estava em Londres para curtir também. Diferente de 98% dos brasileiros que vão lá exclusivamente para ganhar dinheiro e mais nada. Isso é muito bem passado no filme. Só que, infelizmente, ele estava na hora errada, local errado, com a roupa errada e numa atitude errada. E tomou muita bala da polícia inglesa por engano. E ficou por isso mesmo, né? É, até hoje o negócio está... Mal resolvido. Por mais que eles reconheçam... Mas a situação que pra gente é muito distante é que eles, lá naquele momento, depois de dois atentados, eles estavam em guerra. Em guerra. É, mais ligados do que... E ele tinha um endereço que correspondia a onde ele morava, que era de um sujeito terrorista ou realmente envolvido com terror, e acharam esse documento e confundiram ele. A história foi essa, ele foi sumariamente executado dentro de um vagão do trem. Evidentemente, testemunhas contaram como ele foi executado. Ele foi executado mesmo, porque no início falava, ele correu, a polícia... Não tinha um negócio desse? Aham, saltou, né? É, o que não mostra nada. Calmo, tranquilo, feito água de poço, com o jornalzinho debaixo do braço. Entrou, sentou, tinha um cara, é ele. E eu chego, e acabou a história. Coincidentemente... Hoje eu encontrei com o Bernardo, meu camarada de muito tempo. Ele chegou para mim e falou: Maurício, cheguei anteontem de Londres, fui para Glastonbury. Ele conseguiu passaporte europeu, tem passaporte europeu, a figuraça. Tem mais história que o Walt Disney para contar. Tem uma vinheta aí que tá acabando a música aqui. Manamaui. Bernardo tem mais história que o Walt Disney. E eu falei, porra, Bernardo, vou contar essa sua história no programa, hein? Ah, beleza, manda pau. Então ele foi a Glastonbury. De Glastonbury ele foi... Olha que loucura. Ele foi para um festival de música eletrônica num pub em Brixton. E a história do Jean Charles eu conheci muito de perto. O Sirico, meu irmão. Irmão. Eu não tenho irmão, mas tenho um irmão que é o Sirico. Vivia exatamente essa história em Londres. Do jeito que o Jean Charles... vivia fazendo as mesmas coisas que o Jean Charles fazia. É verdade, né? É, igual, curtição, igual. E relação. A mesma história, impressionante. E o filme conta de uma maneira muito bacana e real mesmo. Os atores ou não atores, tem gente da família dele, gente que mora lá, muito bacana. E aí eu encontrei o Bernardo, que é outra figura dessa, desse tipo. Foi a Glastonbury, fui para um festival de música eletrônica desde um pub em Brixton. E o Sirico morava... depois de Brixton, e o Jean Charles morava depois de Brixton. Olha a coincidência. Enfim, aí o Bernardo falou, quando eu fui para Inglaterra, peguei um voo da Air France e desci em Paris para pegar uma conexão para Londres. No que eu desci em Paris, tomei uma geral da imigração francesa, de uma mulher loura de 2 metros de altura por 3 de largura. E ele é cheio de marra, né? Se garante para dedéu. E a mulher chegou para mim e perguntou, ele já viajou 400 vezes, não é marujo não, novinho não, grumete não, macaco velho nessa história, já morou lá há muitos anos. Aí a mulher da imigração francesa chegou para ele e falou assim, o que você vem fazer aqui? O que você vai fazer na Inglaterra? Aí ele olhou para ela e falou, como você me pergunta o que eu vou fazer? Eu não tenho que te dar satisfação. É mole? Aí a mulher, falava que a mulher com uma pistola do lado, maluco, de 3 metros de comprimento. O que, que você veio fazer na Inglaterra? Repetiu a pergunta. Ele falou assim, não, eu vim pro festival de Glastonbury. A mulher virou e falou assim, você veio consumir drogas, né? Ele falou, é, vim. A mulher ficou louca. Deu uma geral nele, tudo. Desmontou o Bernardo de cima a baixo, crente que ia achar alguma coisa. Mas só que ele é macaco velho. Aí ele falava, você não adianta você procurar, eu vou consumir droga lá. Eu tô falando a verdade pra você. Você perguntou, você veio consumir droga? Eu tô dizendo que vim consumir droga, mas é lá, não é aqui, eu não tô trazendo nada. Muita honestidade. Né? E a mulher, possessa, injuriada, com a autenticidade do brasileirinho, né? Mais alguma informação, JB? O sempre presente Fabrício Xavier. Rapaz, Fabrício tá relembrando o relançamento do Ill Communication, dos Beach Boys. Ah, é. Não vou dedicar uma música pra você, tá? Vai, garotinho. One step beyond! Too hard. Eu disse, faça o que quiser. Eu tô me lixando pra opinião pública. Tá funcionando aí, Nandão? Eu ia passar a noite toda hoje. Vem, vem um pouquinho, tira um pouquinho, vem um pouquinho. Bota um pouquinho. Botou muito. Aí, alô? Nandão? Tá funcionando aí? Tá. Aí o fundo é a banda americana de Los Angeles, formada... é meados dos anos 60. The Seeds. Essa voz do baixista Sky Saxon subiu no exato dia da Falsete, a tia do Fausto, e do Jackal. Ah, é? É. Cara absolutamente obscuro escolheu pra subir o dia da tia do Fausto, Falsete, e do Jackal. Conclusão. Ninguém soube da subida do Sky Saxon. Ou poucas pessoas souberam, um número muito maior deveria ter sido informado. O que mais, JB? A Roberta pede um abraço e um feliz aniversário para a irmã dela, a Aline. Eita. Que é botafoguense apaixonada e ouvinte do Ronca. Então... Nandão, JB, por favor. Eu mando um abraço pra Aline e você manda pra Roberta, pode ser ou não? Fechado. Então vai. Aline, um beijo no seu coração, Roberta. Um beijão. Um beijão pras duas. É isso aí, pô, tamo aí. Nandão, vamos falar do show da nossa amiga? Fale, garotinho. Fala. Fala aí. Deixa eu entrar aqui um pouquinho. Isso, cara. Que toda boa vontade possa acontecer. Eu só quero legal, só vou querer se for super legal. Só quero legal, só vou querer se for super legal. Aí ao fundo, nossa queridíssima amiga Arícia Mess. Não vamos perder tempo, Nandão. Já perdemos, inclusive, né? Para falar da apresentação dela hoje em São Paulo. Onde é, Nandão? Lá no Tapas Club, que fica ali na Rua Augusta, na clássica Rua Augusta, número 1246. Repete, por favor. Rua Augusta, 1246, no Tapas Club. Arícia Mess, mais DJ Ty, lá do Favela Chique. Dá pra chegar ainda, tranquilo. Tá marcado 10h30. Tranquilo. Que o sonho realidade possa vir a ser. Que toda boa vontade possa acontecer. The big of the show. Are you ready? Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem. Essa é uma das mais gloriosas introduções de todos os tempos. She's a Rainbow com os Rolling Stones. O que seria isso aí? Hum? O que seria isso? Fera livre, né? Total. Gravado aqui embaixo, aqui na jangadeira. Ah. Segura. Noticiamos amplamente no Tico Tico. a subida há 40 anos atrás de Brian Jones. E dizem os entendidos que esse disco, The Satanic Majesty's Request, é o álbum, né, o disco completo com a maior participação dele. Como eu escrevi lá, o pai de todos os fios desencapados on earth, Brian Jones. O que diz a nossa audiência, JB? Estevão Cazé e... diz que o disco dos Stones é um clássico da psicodelia. É, total. Marcelo Machado. Olha a capa da criança, maluco. Deixa eu ver. A capa original é em 3D, em três dimensões, um disco custa caro pra caramba. Ulalá. In our present life, that the stars were right, that if you are the first to go, you'll leave aside to... Pensei que o Jagger fosse aparecer hoje lá no lance do Jaco. Gravaram junto. Você acha? É. Carry the lantern light. Rapaz, esse disco... Que é isso, cara? É. Esse disco me proporcionou um dos maiores sustos da minha vida, sabia? Não sei se é essa música aqui, olha só, pera aí. Por quê? Não é aqui, eu tenho que achar essa bodega aqui. O que diz a nossa audiência, JB? Vamos nessa. Vamos. É, Marcelo Machado. Pensei que ela tava falando, vamos nessa. Quem, quem? Marcelo Machado tá dizendo aqui, a galera de Deodoro, zona norte daqui do Rio. Tá todo mundo ligado no Ronca. Opa, manda um abraço pra rapaziada de Deodoro, Nandão, por favor. Deodoro ali na Vila Olímpica, né? Um abraço pra todos ali da cavalaria, essa coisa toda. É verdade. A Tatiana de Queiroz lembra que há 41 anos o Yardbirds tocava pela última vez. Não, Vila Militar, desculpa. Ih, caramba. O cara tá confundindo Yardbirds, as coisas. Yardbirds. Exatamente. E que no mesmo dia, em 80, o Led Zeppelin fazia o seu último show. Antes da subida datas do... Datas históricas agora? Antes da subida do John Bonham. Como é que é? Datas históricas. Olha, isso aqui é totalmente Brian Jones, né? Logo depois ele subiu lá para o Marrocos para gravar aquele disco lá com as flautinhas, né? Que cabeleira altíssima. Mano. Maluco, cara. Peraí, peraí. Maluco, Brian Jones. Já que recomendei aqui há muito tempo atrás, recomendo de novo o meu jantar com Brian Jones, o meu almoço, não sei qual foi a refeição, o meu jantar, que é uma história verídica do Jimi Hendrix chegando em Londres. E o único cara que deu trela pra ele ali, deu uma moral, deu uma conversa, foi o BJ, Brian. Cara que dá papo pra Jimi Hendrix, tu acha? Olha, esse aqui é ele total, cara. Diga lá, JB, diga lá, diga lá, diga lá. Lembrando que o grande Paulinho da Viola... Opa! Um abraço, Paulinho. Toca... toca no Canecão. Toda terça. Toca no Canecão, de sexta a domingo, dessa semana e da semana que vem. Quem toca? Paulinho da Viola. Nossa. Sexta senhora. Domingo no Canecão, sexta domingo agora e da semana que vem. Pressão, hein? Mas o Brian Jones, quando formou os Stones, foi simplesmente para levar esse tipo de som aqui, ó. I got the key to the highway, filled out and bound to go. I'm gonna leave here running, because walking is most too slow. I'm going back to the border, where I'm better known. Course you haven't done nothing but drove a good many away from home. Give me one more kiss, mama, just before I go. Course when I'm leaving here, I won't be back no more. Mountain, honey, I'll be on my way. I'm gonna walk this highway until the break of day. Well, it's so long, so long, baby, I must say goodbye. I'm gonna roam this highway until the day I die. Oi FM. Tocamos Starts of Hearts, Left Crafton, Cheats Heart of Mine, Sept Crown e Carla and That's Jack, e o segundo sol de KCL. Dá uma repetidinha, Nandão, por favor. Já tocamos Starts of Hearts, Left Crafting, Cheats Heart of Mine, Sept Crown e Carla and That's Jack, e o segundo sol de KCL. Tu é amigo, esse cara? Beleza, tá fazendo curso. Já tá com quem? Com nós, né, meu irmão? Não, não. Com quem? Com o outro que tem aí também. Quem é esse? O rei da. O rei de Zimbábue, da África do Sul. Rei de Zimbábue? Natalino. Tem ele aí? Porra, Natalino, quando é que a gente faz um ronca-ronca com o Natalino, cara? Rapaz. Vamos deixar a África do Sul faturar a Copa do Mundo? Pô, ele foi bem, né, cara? Fiquei feliz. Porra. Eu torço pelo Joel. O Natalino é a essência do ronca-ronca, cara. Você achou? É, depois do Skylab, ele, como valete, é a essência do ronca-ronca. Entendi. Tá catando aí? Eu nem sei, rapaz. Ah, tá, porque... então tá bom. Control the match by keep playing the left, the right, right. In the middle, yeah. Everyone best opportunity for score. Ah, tá de brincadeira. Promoção valendo 4 ingressos duplos para Cat Power dia 19, domingo, no Rio de Janeiro. 2 pela internet, valendo aqui até meia-noite, e 2 por carta, já demos o endereço, vou dar mais adiante, valendo até terça-feira que vem. A gente coloca a tampa na promoção por cartas, e durante a semana a gente já se comunica logo com os dois que faturarem hoje. Ok, Ju? Mais alguma informação? Ok, Ju. JB. Rapaz, algumas participações chegando aqui para Cat Power. Tá. Coisas indecentes, eróticas e... barra deixa pesada. Deixa eles em mim. Barra pesada. Situação. Fica até difícil de ler. Vem cá, chegou alguma menção aí da nossa audiência em relação à falta de memória do senador Sarney? Não, ainda não. A crise do Senado não é minha. A crise é do Senado. Ele se esqueceu, mas tá certo, né, cara? É muita coisa. Ele esqueceu de declarar a mansão que ele tem. Normal. Ele não lembrava que ele recebia 3.800? Mas é isso, cara. As pessoas não se lembram muito das coisas. A idade. Não é idade. Tem garoto, neném, criancinha lá. Jovenzinho também que se esquece de muita coisa. Entendi. Por falar nisso, JB e Nandão, vocês se lembram, acho que foi na época do PAN, no americano, que a gente tentou, na hora que tinha um negócio de hino, né? O sentimento... Auriverde fica muito aflorado nessas situações. Tá lembrado? Ninguém chorava com uma jornada nas estrelas, com uma tacadinha ali na sinuca. Tem sinuca no Pan-Americano? Não. Mas enfim, com essa, né, é uma coisa muito comovente. e cantavam muito o hino nacional. E a Sepituca vem há 500 anos por aqui, né? Não, não foi exclusiva daquela semana. E naquela época ali o pau tava comendo a casa de noca também. Tá gostando do blues aqui? Blues do Mississippi, né? Muito bom, né? Mas aí a gente sugeriu que na hora que entrasse ali o hino nacional... Mudar o hino. É, não, não mudar o hino, mas que as pessoas um pouquinho indignadas se lembrassem de uma canção, que é essa aqui. Vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações. O meu país e sua coxa de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo e nosso estado que não é nação. Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas. Celebrar nossa desunião. Vamos celebrar Eros e Tânatos, Perséfone e Hades. Vamos celebrar nossa tristeza. Vamos celebrar nossa vaidade. Tá lembrado? Mas essa era uma época, ontem praticamente, que a gente ainda, eu pelo menos, ainda tinha alguma esperança, né, de uma mudança, e é só paulada atrás de paulada, cacetada atrás de cacetada. E essa música praticamente caiu em desuso. Diga lá, JB. Olha só, em 89, quem era o presidente do Brasil? Hoje estamos em 2009, quem continua no comando? Ou seja, nada mudou. É, o esquecidinho foi 13 vezes presidente do Brasil, 85, enfim. Castelo de cartas marcadas, trabalho escravo, nosso pequeno universo. Toda hipocrisia e toda afetação, todo roubo e toda indiferença. Vamos celebrar epidemias, é a festa da torcida campeã. Mas nessa época houve uma final de Big Brother e não houve quórum pra gente resolver se as pessoas entoariam ou não Renato Russo. Vamos machucar. Mas enfim, eu acho que a gente vem tomando tanta cacetada que só resta mesmo a gente assimilar a porrada a cada segundo, botar o galho dentro e ficar na nossa. Coincidentemente, eu tenho falado muito de Milton Nascimento, no Tico Tico. Eu ouvi uma música do Milton que retrata exatamente esse instante nosso, do Brasil, do cidadão. Você me quer forte, eu não sou. Mas sou o fim da raça, o velho, o que já foi. Chamo pela lua de prata pra me salvar. Rezo pelos deuses da mata pra me matar. Oi FM. Também tem que ser um negócio bom para todo mundo, até porque é um dinheiro público, não tem dono, né? É dinheiro da prefeitura, então tem como dar uma margem se você ganhar um dinheiro. Mas hein, tá pegando, Nandão? Que tragédia é essa, cara? Que tragédia é essa? Falta de esperança. E aí, JB? Rapaz, muito som, hein? Não. Me lembrou uma época muito boa. Mas a gente não tem falado dessa ingresia do pau torto. Que é a gente. Nandão, você tá chateado, né, cara? Não, é... Você tocou um clássico da Legião, a gente falou de Sarney, você tá tocando agora... Não, o Sarney é um... O Sarney é um anzinho ali. Sim. É uma cerejinha. O cara que foi 13 vezes presidente da República, 85 vezes vereador, 150 prefeito, deputado federal, deputado estadual. É o dono do Maranhão. É o dono do Maranhão. A filha dele quase foi presidente. E deveria ser, ou é... Deveria não. Ele é um exemplo a ser seguido. O cara foi 13 vezes presidente da República. Ele é... Todo mundo quer ser igual ao Sarney. E ele representa essa conjuntura. Ele tem culpa? Não, não tem culpa. Nosso amigo de Magé tem culpa? Não, a gente já falou isso aqui 300 vezes, mas tá enchendo o saco já. Essa porra, ninguém faz nada, né? Ele tá preocupado lá com a final do Big Brother. O Adriano tava onde? Morro do Salgueiro. Então, é... Mas o pau torto que eu falo aqui de vez em quando, não, a gente não tem falado muito do pau torto. Não tem um berçário no Congresso, tem? Nasce criancinha assim escrito político? Não. Então, eu sou assinante de um bagulho que, por ser assinante, me dá direito a ter um determinado desconto. Essa semana eu fui utilizar a minha função como assinante. Sim. Cheguei lá para ter o desconto. A moça falou, ah, você tem que apresentar a sua abreografia, o número do seu pé, a carteira de motorista, sim, carteira de identidade, CPF, passaporte. Mas por quê? Porque as pessoas como você, que são assinantes dessa instituição, elas vêm aqui, pegam o desconto e passam adiante para outras pessoas, levando um faz-me-rir. Comércio. Eu não tô não é xepa de feira, não. É um bagulho sinistro. Então, é culpa do político? Não, a culpa é nossa. A gente está lá. A gente que é um pauzinho torto que não tem como endireitar mais, maluco. Quem está lá não nasceu desse jeito. Somos nós, né, que elegemos ou que chegamos lá. Então chegamos lá vendo, porra, posso me dar bem aqui nessa parada. Como o assinante lá, como eu sou também, se dá, o cara compra por X, vende por X mais 2, quando o bagulho é X mais 5. Mas o cara quer levar, não faz me rir, uma vantagenzinha, quer tirar uma onda, como você. Tu não tira onda? Pra caramba. Então não tem berçário lá. Não nasce criancinha. Político. Somos nós que tomamos o poder. E há 500 anos a gente vem realizando essa ingresia que não tem mais pra onde ir, maluco. Tem uma amiga nossa, ouvinte do programa, que ela diz radicalmente, a única solução que ela vê a longo prazo é uma tragédia ou de saúde pública. Calamidade. Uma calamidade ou natural que vai chegar pro brasileiro, vai sacudir. Se liga, maluco. Presta atenção aqui, para de olhar pro teu umbiguinho. Farinha pouca, meu perão primeiro. Então ela acha isso, ó. Só se acontecer mesmo uma calamidade absurda que dê esse toque. A coisa não é assim, a banda não toca desse jeito. Os de Django só. Tu gosta, né? Adoro. Pô, meu saquinho tá cheio pra dedéu, cara. Tá acabando o programa? Caraca. We'll be right back. Ronca, ronca. The lines are on board, it's quiet offshore, but the wind blows. The children are here, but the women just stare from the windows. See the lawns outside, groom green lawns, oh how they glow. And I spotted you there, colors in air on the telephone. And I Fundo Beirute, já com datas confirmadas no Brasa. Beirute volta ao programa a pedido do Túlio. A Silvia, amiga do Túlio, é você aí, cara. Amiga do Túlio faz aniversário. Um abraço. Tem mais, Nandão? Pô, a gente não se entendeu. Tá bom, tá bom. Um abraço a todos os taxistas do Brasil, oh, yeah, sintonizados no Ronca Ronca, e todas as cidades onde a Oi FM chega. Belo Horizonte, Campinas, Fortaleza, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Santos, São Paulo, Vitória. Muita gente na praça pegando os bonecos com a orelhinha colada na Oi FM no Ronca Ronca, maluco. Tô lembrando daquela promoção que a gente fez, né? Com os taxistas. Tem que voltar a fazer uma dessa em Fortaleza. É verdade. Mais algum recado da nossa ouvintada de saideira, JB? Vamos reforçar o show do Paulinho? É, daqui a pouco. A promoção por carta vale até terça-feira que vem, porque você quer assistir a Cat Power domingo, dia 19, no Rio de Janeiro. Mande sua carta para o OIFM, programa Ronca Ronca, Rua Jangadeiros 48, Rua Jangadeiros 48, CEP 22420010, Ipanema, Rio de Janeiro, CEP 22420010, Ipanema, Rio de Janeiro. Mande sua carta até terça-feira que vem, a gente recebe as participações de vocês, pinça, sorteia dois, que vão se juntar aos dois que nós hoje vamos sortear e entrar em contato com quem participou pela promoção pela internet, fazendo os quatro pares de ouvintes para Cat Power domingo, dia 19. Show da lenda, Paulinho da Viola, é outro que merece uma estátua na frente da OFM ou em todas as sedes da OFM. Quando é, JB? esse final de semana, de sexta a domingo, no Canecão, Rio de Janeiro, e na semana que vem, de novo, de sexta a domingo, no Canecão. Jogam para mim. Um beijo especial para a Muzinha, completa hoje um ano, para a Aline, nosso ouvinte toda terça-feira, para o Gustavo, uma lenda do rock and roll brasileiro, um cidadão que transita na área, na piscina mais funda do rock and roll, também aniversariando hoje. Para mim, um sorriso de ironia, sabem que a minha alegria terminou. Obrigado a todos que sintonizaram o FM. Obrigado a quem participou da promoção. Obrigado a quem sintonizou e não pôde participar, sobretudo. Algo no meu rosto denuncia que perdi minha alegria, meu amor. Lembrando que o Ronca Ronca é disponível amanhã no site da Oi, oifm.com.br, com a relação completa das músicas e o áudio para você deitar e rolar. Vamos vazar? Jogam para mim um sorriso de ironia. Quanto tempo para acabar o milho? 1 minute. Ah, então vamos com ela até o fim. Obrigado, beijinhos, bye bye, tchau, Juca, um beijo. Sinto meu peito ferido, envolvido por esse amor. Algo no meu rosto denuncia que perdi minha alegria. Meu amor me disse adeus. Não sei como alguém fica contente quando sabe que a gente não esquece o que perdeu. Jogam para mim um sorriso de ironia, sabem que a minha alegria terminou, terminou. Quero fugir, não consigo, sinto meu peito ferido, envolvido por esse amor. Mas jogam, jogam para mim um sorriso de ironia, sabem que a minha alegria terminou. Quero fugir, não consigo, sinto meu peito ferido, envolvido por esse amor. Oi FM apresentou Ronca Ronca.